Hélio Júnior. Atenção, meu amigo, minha amiga, porque você concorre no espetacular e moderna tartaleira ultra flexível com alça de poliuretano e enforcador cromado com sino de fuga nos modelos Touché, Ninja e Totoruga. Tartaleira? Tartaleira ou pode ser também uma cão-taruga. Cão-taruga ou tartarela? Pode ser. Ultra Lira. Flexível com alça de poliuretano e enforcador cromado com sino de fuga nos modelos Touché, Ninja e Totoruga. Que é isso, velho? Isso é uma coleira para tartaruga de estimação. Ah, coleira para tartaruga de estimação. Exatamente. Você levar a coleira de manhã para passear, fazer xixi e tal. Mas como é que vai? Você sabe que toda vez que você aproxima da cabeça da tartaruga, ela recolhe a cabeça para dentro do casco. Como é que você vai botar a coleira na tartaruga? Essa parte eu não pensei, não. Essa parte você não pensou, não? Eu só pensei no presentaço. Ele escolhe a cabeça quando... Se ela encolher a cabeça, você pega uma varinha e... Já sabia disso. Pra que eu perguntei? Perguntei e me arrependi imediatamente. Exatamente. Calou. Parou, acabou. Mas é...